cheia de dependência, sabes, que são os alunos do Smart Study, para eles que antes de iniciar qualquer outra referência, eu queria já uma grande salva de palmas, porque eles estão aqui. Estiveram toda a tarde a ensaiar, estiveram toda a semana dedicados a este momento e acho que eles mereceram esta homenagem já no início. Depois, uma palavra, celebramos ontem o dia do idoso. Para mim é sempre muito gratificante ter a sala com esta, com este misto de idades. Os nossos idosos, os nossos dias mais jovens, esta vontade de transmitir e receber sabedoria é sempre uma mais-valia nesta sala, que é uma sala da comunidade, que é uma sala de esquerda. Portanto, sejam todos muito bem-vindos a este espaço, que é um espaço que é vosso. E por isso o abrimos sempre nestes momentos e noutros, sempre que haja alguém que queira estar connosco aqui. Hoje estamos aqui também na continuidade daquele que foi o dia de ontem. Ontem tivemos aqui um grupo grande dos idosos da nossa freguesia, estiveram connosco de manhã a fazer rastreios, porque infelizmente ser idoso, ou felizmente, também é um pouco cuidar de nós, cuidar da de saúde, por isso conseguimos ter uma longevidade maior. Depois à tarde promovemos também aqui com o Banco do Tempo, que é um projeto também da Junta de Freguesia, promovemos um momento mais descontraído, com um coro, com uma representação de um poema de Fernando Pessoa e depois com aquilo que também todos gostamos, um pezinho de dança. Tivemos um chá dançante. Quando há cerca de 2 meses fui convidada pelo Smart Study para a apresentação um pouco restrita, digo eu, deste livro, que é A Minha e a Sábia, da doutora Susana Freitas, a meio mais ou menos do espetáculo, surgiu-me a vontade de fazer um desafio. Fazer um desafio à doutora Susana, depois de termos conversado um pouco e de perceber que é a minha colega, somos colegas de profissão, com áreas distintas, ela na área da geografia e eu na área das letras, mas com alguma coisa em comum, a leitura. E aquilo que vi no Smart Study motivou a que hoje estejamos aqui todos. Quando acabou o pequeno espetáculo, mas grande na sua alma, eu desafiei então a doutora Susana a poder fazer uma apresentação mais abrangente, num local maior, num local aberto à comunidade, e sugeri o dia de hoje. O dia de hoje porque, no fundo, é a continuidade do dia de ontem. Celebramos hoje também, aqui, o dia dos sábios. E os nossos idosos são de facto sábios. Eles têm a sabedoria e a experiência que a vida lhes trouxe, que a idade lhes trouxe. Nós temos um grupo de idosos aqui, de um projeto a que chamamos Velhotes Ativos. Há muita gente que não gosta da palavra velhote. A palavra velhote para mim tem uma conotação fantástica. É um momento, é a palavra que melhor define velhote. É carinhoso para mim, mas fala o que fala. A palavra idoso também o é, mas o velhote é uma palavra que para mim tem de facto esse mimo, essa ternura. E graças a Deus ainda tenho duas velhotas, que são as minhas avós, portanto, se calhar também é essa a minha motivação com esta palavra. E de facto, houve esse desafio, a doutora Susana aceitou. Depois faltava a outra parte, que é que hoje vamos aqui assistir. E desafiei também o Smart Study a estar connosco. É um centro da nossa freguesia, trabalha na nossa freguesia. Lá temos também aquilo que é a nossa comunidade educativa também a agir. E o desafio estava lançado. Trabalhámos, conversámos e estamos aqui hoje. Estamos aqui hoje para apresentar o livro A Menina e a Sábia, a menina que sonhava e a sábia que lhe falava. Às vezes precisamos de ter a razão por tempo. A doutora Susana publicou o livro em setembro de 2014 e hoje está aqui em Esgueira para nos brindar com o seu livro, que é fantástico, com a sua pintura, que também sei que é um hobby que descobriu mais tarde, mas quero dar desde já os parabéns, porque de facto esta galeria está fantástica, cheia de cor e de muita luz. Muito obrigada por isso também, por hoje, que eu não sabia, portanto isto depois acabou por ser um pouco daquilo que foi as nossas conversas sobre este momento, e depois este momento com os nossos mais novos, para percebermos esta transmissão. Há um elemento que também aceitou o desafio, que vocês vão ver, que é a nossa sábia. Nossa sábia também foi desafiada e aceitou o desafio hoje para estar aqui e partilhar connosco a sua sabedoria. Eu espero, de facto, que este seja um momento muito bom para todos. Todos possamos gozar daquilo que é este livro e que é esta representação. Portanto, a todos, mais uma vez, o meu muito obrigada. A Junta de Freguesia agradece e estará sempre disponível para este tipo de iniciativa. Muito obrigada pela vossa presença e espero que seja um momento único e sei que o vai ser, de certeza. Muito obrigada a todos. Boa noite a todos. Quero agradecer a presença de todos que aqui se deslocaram. Quero agradecer aos pais dos alunos do Smart Study que ajudaram e colaboraram para que isto hoje fosse possível. E eu vou contar muito brevemente a história deste projeto. Eu queria dar à minha filha um presente de aniversário, o seu 8º aniversário, mas queria dar-lhe algo que fosse diferente, algo que não fosse só um brinquedo ou que não fosse momentâneo. Tinha começado recentemente a pintar, como já aqui foi dito. Vai fazer agora apenas 4 anos que comecei a pintar, nunca tinha feito uma única pintura na vida e então decidi que queria misturar a pintura com aquilo que eu lhe queria transmitir. Então fiz um livro com alguns valores, não para a idade de 8 anos, porque o livro não é infantil, mas que depois pudesse acompanhá-la pela vida toda quando ela tivesse algumas dúvidas. E foi isso que fiz. Montei uma história, fiz as imagens, decorei um pouco com a pintura que eu tinha descoberto e com as paisagens que eu imaginava. Depois de lhe oferecer o livro, algumas pessoas viram, acharam que tinha potencial, que podia editar, mas demorei algum tempo a decidir. De facto, decidi fazê-lo no ano passado. Este projeto está agora com 1 ano de vida, já está na 2ª edição e tenho tido surpresas fantásticas que eu nunca imaginei. Já fui convidada para fazer apresentações em vários sítios e tenho tido as melhores das reações, porque quer crianças, quer adultos, veem qualquer coisa nas mensagens que eu lá tenho. E muitas mensagens nem sequer estão claras, nem sequer estão diretas. E, como eu estava a dizer, tive de facto muitas surpresas. Sou muito felizada neste último ano, mesmo muito felizada. Mas a maior de todas aconteceu no dia 3 de julho. Eu fui ao Smart Study fazer uma apresentação, como já tinha feito outras tantas. E quem ficou surpreendida fui eu, porque estas meninas e meninos tinham-me preparado uma surpresa. E garanto-vos que foi muito difícil assegurar-me. Foi um esforço tremendo. Porque quando eu percebi que elas tinham ido, eu já tinha imaginado, isto agora é só um pequeno intervalo, já imaginei imensas coisas para este livro. Neste momento está a ser criada uma banda sonora. A música que vocês ouviram de fundo quando chegaram aqui já é a primeira parte dessa banda sonora que está a ser criada. Tudo com amigos. Um amigo músico está a escrever, uma amiga que tem uma voz fantástica vai cantar, um outro amigo fez o poema. Portanto, as coisas em conjunto acabam por acontecer coisas maravilhosas. E foi o que aconteceu naquele dia 3. Estas crianças conseguiram ir muito mais longe e fizeram uma coreografia do meu livro. Eu já tinha imaginado muito, mas ainda não tinha conseguido ter a imaginação fantástica que elas conseguiram. E é isso hoje que vamos trazer aqui. Não sou eu que vou apresentar o livro. Vão ser outros atores que vão apresentar de forma dançada e dramatizada dentro do que é possível. Só queria que fizessem mesmo muito silêncio, porque algumas partes vão ser faladas e para que consigam ouvir lá no fundo tenho mesmo que estar tudo em silêncio. Então julgo que já disse tudo o que eu tinha imaginado, se calhar até demais. Vou só pedir, apertem os cintos, porque nós vamos levantar voo na imaginação. Espero que gostem.